É verdade, Gilson. Rádio Estúdio Brasil virou mania em todo o território nacional. Há muito tempo que você não aparecia por aqui, viu, Gilson? A gente tá aí por aí viajando, trabalhando, divulgando e mostrando o disco. A gente tá aí no território nacional, nos quatro cantos do país, né? Parabéns. Mas Gilson, eu estive aqui breve, pouco tempo, com meu amigo Edelson Moura. E o Edelson é um irmãozão meu. Vim pegar uma música dele para levar, que é, vai ser o próximo sucesso, que eu tenho certeza, do Milionário Zé Rico. Sim. Espelho Quebrado. Espelho Quebrado. Olha, Edelson, tô precisando. O espelho quebrou. É. Já faz tempo que. Linda, linda essa pois canção. Pois é, essa e música vai ficar. Os Gargantas de Ouro já gravou, já ouvi a música, tá uma pancada, né? E o Edelson merece, um dos maiores compositores do Brasil, né? Sim. Você já empresariou várias duplas de sucesso. Eu trabalhei com muita gente. Viajei com Chico Rei, Paraná, Mato Grosso, Matias, Roberta Miranda, Beto Barbosa, Zé Ramalho, Princesa e Paloma, Perla, Ronaldo Adriano, Paulo Sérgio, Teco Nelson Gonçalves, muita gente, né? Você tem estrada, né? A gente tem uma estradinha. Por isso que o nome é Gilson Estrada? Eu tava até observando você falando os nomes da cidade, com toda humildade mesmo, é difícil uma cidade dessa que eu não fui, que você falou aí. É, né? Maravilha. Eu viajei esse país de ponta a ponta, né? Parabéns, meu. E a gente tá aí, né? Tá muita batalhando. Muita experiência para passar aí pros nossos artistas. Mas todo dia a gente tá aprendendo, né? Todo dia a gente tá aprendendo. É, a vida você nunca sabe, você sempre tá aprendendo, né? E você me comentava em off que essa música que a gente vai tocar, Maria Chuteira na Copa, é a autoria do meu amigo Milton Pinheiro? Milton Pinheiro, do Rio de Janeiro, que foi empresário muitos Pinheiro anos. Pinheiro Rio Show, né? É, Pinheiro Rio Show, foi empresário muitos anos da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Diego Valadares. Sim. E agora nós estamos num trabalho em conjunto. O Milton é meu amigo há 30 anos. Grande amigo, Milton Pinheiro. A gente foi um desbravador da Amazônia, legal, né? Naquela época dos garimpos, trabalhava muito. Eu ia lá produzir muito show do Amado, pro Milton, pro Edelson. Então a gente tem uma. Muito e bem. O Milton é um parceirão, sabe? Um parceirão. E essa música, e ela tá pipocando aqui na Rádio Estúdio Brasil, em todo o Brasil. Toda tá a tocando. Rede, né? Que é uma música Vamos muito ouvir, bacana. Então. Vamos, Maria Chuteira na Copa. Canta. Composição de Milton Pinheiro. Gilson Estrada. Gilson canta. Estrada. Vamos lá. Se liga aí, meu irmão. Maria Chuteira tá no pé. Olha aqui no Brasil da Copa, se ligue, não dê bobeira. A paquera é diferente, cuidado com a Maria Chuteira. Na hora que a bola rola, o mexe-mexe fica quente. Ela é Maria Chuteira, e sei que vai grudar na gente. No campo, no samba, na praia, na rua, ela de mini saia, curtindo quase nua. Na balada, no pagode, no funk, fica sorrindo, esperando pra pegar o gringo que lá vem vindo. Se der bobeira, a noite acaba, na bebedeira, fazendo glu glu glu glu, no pescoço do peru, pegando na mamadeira. Vai no embalo, my love é um bloco da Maria Chuteira. Se der bobeira, a noite acaba, na bebedeira, fazendo glu glu glu glu, no pescoço do peru, pegando na mamadeira. Vai no embalo, my love é um bloco da Maria Chuteira. Olha aqui no Brasil da Copa, se ligue, não dê bobeira. A paquera é diferente, cuidado com a Maria Chuteira. Na hora que a bola rola, o mexe-mexe fica quente. Ela é Maria Chuteira, e sei que vai grudar na gente. No campo, no samba, na praia, na rua, ela de mini saia, curtindo quase nua. Na balada, no pagode, no funk, fica sorrindo, esperando pra pegar o gringo que lá vem vindo. Se der bobeira, a noite acaba, na bebedeira, fazendo glu glu glu glu, no pescoço do peru, pegando na mamadeira. Vai no embalo, my love é um bloco da Maria Chuteira. Se der bobeira, a noite acaba, na bebedeira, fazendo glu glu glu glu, no pescoço do peru, pegando na mamadeira. Vai no embalo, my love é um bloco da Maria Chuteira. Ah, Aê, Gilson Estrada cantou pra vocês Maria Chuteira na Copa. É, pode ser um hit aí, né? Aliás, afinal de contas, está chegando a Copa, né? É, isso é uma história da... Foi proposital isso aí? Né? Não, foi a ideia do Milton o seguinte. A Maria Chuteira na Copa é aquela... As meninas que é fã dos jogadores de futebol, dos gringos. Exato. Tá chegando a Copa do Mundo, nós fizemos um som bem legal. Gravei com toda humildade nos melhores estúdios do Nordeste, que é o Pro Audio Fortaleza, com aquela metaleira que só o Nordeste tem, né? E ficou legal, ficou legal. Gilson Estrada Cabra Danado. Esse CD, Gilson, é qual da é o segundo CD, é o segundo CD que a gente está fazendo, é o segundo CD. É um CD assim que a gente misturou de tudo um pouco, entendeu? A gente fizemos um disco bem, uma mistura bem legal, com aquele ritmo gostoso do Nordeste. Maravilha. É um bom disco assim. Dançar, né? É, eu tenho assim um cuidado assim com o repertório e com qualidade de gravar. Hoje você tem que gravar bem, porque o mercado hoje é muito concorrido. O nosso público maravilhoso, consumidor da música. E eu tive uma sorte de ter o Jorge Barros como produtor, que o Jorge trabalhou muitos anos com o Beto Barbosa, 18 anos, que era o maestro da banda. Daquele mercado. Então a gente fizemos um disco assim bem comercial, sabe? E olha também quem está curtindo as suas músicas, nosso programa em Roda Velha na Bahia, meu amigo Douglas Paduan. Em Roda Velha nós temos uma audiência fantástica. Passei muitos pedidos de alôs, muitos ouvintes em Roda Velha. Eu passei em Roda Velha tem mais ou menos uns 15 dias. Eu estive em Barreiras, Vanderlei, Roda Velha. Então, Vanderlei, nós temos a Vanderlei FM. Ah, Vanderlei FM, dessa serrinha ali, ali pertinho. Nossa parceira. É. No Estadão da Bahia nós temos várias emissoras também, né? A nossa querida Silvana Lisboa, em Berilo, Minas Gerais, tá ligada na Rádio Araia FM, ouvindo nosso programa. A Vilma Fernandes, em Caetitu, que é a região de Berilo, também ligada no nosso programa. É, a nossa querida Elzinha Santana, em Adustina da Bahia. Conheço. A Joelma Silva, em Abadiânia, ouvindo o nosso programa. Juraci Pereira, grande Juraci, tá ouvindo a gente lá também. Juraci, né? Pereira, Cida Vieira, né? Rádio Capivari FM, nossa parceira, audiência total ali em Abadiânia, toda a região. Um abraço, Bideca, o João Camargo, o Oliel, o Anito Oliveira, todos da equipe da Capivari, nossa parceira. A Caroline Figueiredo, em Humaitá, no Amazonas, também ligada no nosso programa pela Rádio 104, que é a nossa parceira lá de Humaitá, o Antônio Januário, a Mônica Venazinha, nossa coordenadora de programação, a toda a equipe, nosso abraço carinhoso, e o Mundo Sertanejo hoje recebendo esse grande artista Gilson Estrada. Você é doida demais. Eu não quero e nem preciso de amor doido sem juízo para comigo. É gravação fantástica. É uma regravação do Lido Omar Castilho e Ronaldo Adriano, que se tornou um mito essa música, estourou no Brasil todo. Ela tem mais de 45 regravações. E com todo o próprio Lido Omar Castilho. Pediu que eu gravasse essa música. Maravilha. O Lidomar é meu amigo há muitos anos. A gente fizemos muito show junto, né? Assim, contratei muito o Lidomar Castilho. E o Lidomar falou: ô, Gilson, acho que essa música fica legal da sua pegada. Maravilha. Ele fala assim, baixo. Ficou do caramba, viu? A metaleira aí é pesada. Você é doida demais. Vamos cantar? Vamos. Canta no Mundo Sertanejo. Você é doida demais. Gilson Estrada. Meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Gilson Estrada, na pegada do povo. Eu sou aquele homem que pensou em dar o nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você não me engana, você é doido demais. Você é doido demais. Você é doido demais. E você é doido demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da Rádio Impacto FM de Ibiporã, no Paraná, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês aí. Um abraço carinhoso. O meu amigo Nico, o Lico, né, e familiares, todos vocês amigos da Alfa Plast aí de Iguaraçu, no Paraná, ouvindo o nosso programa pela Rádio Canoa Grande FM. Um abraço, Ricardo Silva, todos da equipe, né? Gilson Estrada, para contratar o seu show aí pelo Brasil inteiro, os nossos contratantes, fica à vontade para os contatos. Você pode ligar no Rio de Janeiro, falar com Milton Pinheiro Shows, telefone 021 995037733, 021 995037733. Só ligar pro Milton Pinheiro, nós estamos em qualquer lugar do Brasil. Maravilha. Firme. E também no Facebook, né? Facebook, né? gilsestradashows.com.br. Quando fala com meu amigo Nilson Pinheiro, diz que eu mandei um abração pra Milton ele. Milton é um guerreiro, né? Um irmãozão, ele é o seu fã. E você tá no escritório dele também, né? Sim, você tá. Anunciou muito o telefone dele. Você é um. Eu tô assim, empolgado pela sua empolgação, tanto que você cresceu no rádio, como artista também. Olha, quero falar pro Brasil todo que não conhece o show do Diego Valadares, seu prefeito, contratante, presidente de sindicato, presidente de festa do peão, um dos melhores shows do Brasil que eu conheço é o seu. Modesta parte. Eu já rodei assim com grandes nomes da música sertaneja, música popular brasileira. Você que está me ouvindo agora nesse momento em todo o território nacional, leve esse moço para a sua cidade que você vai ter um show que vai ficar na história aí. Muito obrigado. Diego Valadares é mil. E a gente vai juntos, né? Vai, você é um homem, né? Você é um guerreiro, um batalhador. Tô vendo sua carreira cada dia crescer mais, o povo comentar, o pessoal do meio. Estive em São Paulo agora há pouco tempo. E o Diego, falei, tá lá firme com o Edelson Moura, na Rádio Estúdio Brasil, com a Márcia Ferreira, que é minha irmãzona. A Márcia é uma guerreira também, com né? Com certeza. E a Princesa Vitória que teve com você ontem, programa de ontem, sucesso. Está estourando no meio gospel, né? Canta muito, aquela mulher é brincadeira, ela canta muito, eu estava ouvindo o programa, sempre maravilhoso, cantou muito, cantou muito. Leva um abraço a ela, viu? Tá legal. Obrigado aí pela oportunidade, meu amigo, e que Deus proteja toda a equipe da rádio, Estúdio Brasil, toda a diretoria, o presidente Edelson Moura, você, todos os comunicadores, e a Rádio Estúdio Brasil é só sucesso nos quatro cantos do país. É verdade. Amor no Calypso. Amor no Calypso. Gilson Estrada de Jorge Barros. É uma música, assim, um calypso bem legal mesmo. Lembrando aquela pegada do Chimbinha mais a Joel, mas naquele pique ali. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Canta, Gilson Estrada, Amor no Calypso. Lá em Belém, você me olhou, me paquerou e logo te tirei pra dançar. Dancei contigo aquele brega gostoso de Belém do Pará. Não posso não, não posso não, não posso te esquecer, meu bem. Onde eu te conheci dançando o calypso lá em Belém. Você olhou, me paquerou e logo te tirei pra dançar. Dancei contigo aquele brega gostoso de Belém do Pará. Uma estrela cadente passou, anunciando lá no céu nosso amor. Eu te amei, dancei, gostei e nunca mais te larguei. Daí então a minha vida mudou, e com você gosto de fazer amor. Vou te amar ao som do calypso de Belém do Pará. Sertanejo está no ar, hoje recebendo Gilson Estrada. Gilson, mais uma vez seu contato para show, e eu te agradeço por ter vindo nos visitar, volte mais vezes, viu? Desejo sim muito sucesso na sua carreira, como sempre, você sempre foi um grande apresentador, comunicador, então, na sua carreira de cantor também, com esse potencial de voz, com certeza você é sucesso também. Fica à vontade, meu amigo. Diego Valadares, o telefone para o Brasil todo que está ouvindo agora, a Rádio Estúdio Brasil, é 021-995-03-7733. 021-995-03-7733. Gilson, lá você pode levar o Edelson Moura, você pode levar o Diego Valadares, você pode levar o Gilson Estrada, é o Milton Pinheiro. A Princesa Vitória. A Princesa Vitória. É. Milton Pinheiro é um guerreiro, né? Isso é meu irmão. Leva a equipe toda, né? É, e tá, viu, Diego? E eu quero falar também pro Brasil todo dessa dupla que está conquistando o Brasil, que é o Boni Beluco. Sim, nossos amigos de Brasil. Gente, pô, esses é demais. Deles aqui, Boni Beluco, você, prefeito, contratante também, tem essa opção para você levar em sua cidade. Maravilha. Dupla que canta bonito, são meus amigos. Um abraço a eles lá, viu? Ô Gilson, muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. E você vai encerrar a sua participação cantando essa música. Amor no Calypso. Amor do Calypso, né? É. Amor do Calypso, já ouvimos, né? Já, então você quer... Já ouvimos. Vamos agora. Mulher Suada. Mulher Suada. Mulher Suada. É. Do Gilson Estrada e do Jorge Barros. Essa música é demais. Um forró top de linha. Maravilha. Meu amigo, sucesso. Que Deus te abençoe.

Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, minha querida Michele Crochê, em Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso, ouvindo o nosso programa pela Rádio Liberdade FM. Um abraço aí ao Franco Nero, todos vocês, viu? Meu amigo Paulo Artagma, todos vocês de Fortaleza dos Nogueiras, Rádio Cidade FM, aí no Estadão do Maranhão. Muito obrigado, viu? Um abraço, os amigos do Rally do Forró, em Barra do Rio Grande, Bahia. É um grupo que faz muito show aí na região, né? Rally do Forró, um abraço a vocês, muito obrigado, viu? William Costa, em Salto Grande, São Paulo, um abraço a todos vocês, aí da Rádio Piseiro Sertanejo, exibindo o nosso programa. Adilson Tavares, todos da equipe, em Salto Grande, no Estadão de São Paulo, muito obrigado, viu? A minha querida Luana Tainá, em Viçosa, Rio Grande do Norte. Ô Luana, um beijo pra você, viu? Em Viçosa, Rio Grande do Norte, nós temos aí a Rádio FM da Paz, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? A Ginária Meira, em Mata Verde, Minas Gerais, também ouvindo nosso programa pela Rádio Talismã FM. Vamos de música. Diego Valadares canta Quero Você Pra Mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Fica mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, te amar, te deixar louca. Oh, oh, oh, segura! Só alegria! Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Maria José Alves, em Araçuaí, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês, meu amigo Manuel Medeiros, em São Paulo. Um abraço a todos vocês que estão ligados no nosso programa. Meu amigo Cleiton Henrique, em Berilo, Minas Gerais. Antônia Lúcia, em Porto Alegre do Norte, Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? A Vilanir Souza, em Porto Walter, no Acre. Rádio Ocidental FM, nossa parceira de sucesso. A Liliane Vieira, em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Ondas Novas FM, exibindo o nosso programa aí em Ondas, deixa eu ver aqui o nome da cidade, em Conceição do Rio Verde, Estadão de Minas Gerais. Valonir Fernandes canta, Dono da Razão. Thank you.